DJ Tão, MC Tota. E agora, sua gostosa? E agora, sua gostosa? Ai! Essa é a nova, essa é a nova, essa é a nova sensação. Essa é a nova, essa é a nova, essa é a nova sensação. Durururururu, durururururu, durururururu, durururururu. Essa é a nova, essa é a nova, essa é a nova sensação. Essa é a nova, essa é a nova, essa é a nova sensação. Durururururu, durururururu, durururururu, durururururu. Era brincadeira, agora virou moda. Mas era brincadeira, agora virou moda. Então senta, senta, senta sua gostosa. Então joga, joga pro Tão e pro Tota. Então senta, senta, senta sua gostosa. E cavalga, cavalga, cavalga sua gostosa. Então senta, senta, senta sua gostosa. E cavalga, cavalga, cavalga sua gostosa. Mas nessa brincadeira, evita sua amiga. Nessa brincadeira, evita sua amiga. Senta, senta, senta, mas não fica de barriga. Ela sobe, sobe, sobe, mas não fica de barriga. E ela senta, senta, senta, senta, senta. E ela senta, senta, senta, senta, senta. E ela senta, senta, senta, senta, senta. E ela senta, senta, senta, senta, senta. Essa é a nova, essa é a nova, essa é a nova sensação. Essa é a nova, essa é a nova, essa é a nova sensação. Durururururu, durururururu, durururururu, durururururu. Essa é a nova, essa é a nova, essa é a nova sensação. Essa é a nova, essa é a nova, essa é a nova sensação. Durururururu, durururururu, durururururu, durururururu. Ela é amiga dela, tem cara de santa. Ela é amiga dela, tem cara de santa. Mas por trás do muro, é mal pilantra. Mas por trás do muro, é mal pilantra. Toma, toma, toma na garganta. Toma, toma, leite na garganta. Toma, toma, toma na garganta. Ela toma, toma, leite na garganta.